Panorama Agrícola para 6 de julho de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira de lua nova, 6 de julho de 2011, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Na entrevista desta quarta-feira, recomendações do CEPAF para o agricultor neste inverno. E no quadro Atmosfera, previsão de geada, uma ferramenta útil para o produtor catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. O consumo de ácido fólico durante a gestação evita que o bebê tenha várias doenças. O ácido fólico pode ser encontrado na gema do ovo, no germe de trigo e nos vegetais de folha verde escuro. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Gerência Regional da EPAGRE de Tubarão e a Prefeitura de São Ludgero estão realizando o primeiro Seminário Regional de Irrigação de Culturas e Pastagens no dia 7 de julho, nesta quinta-feira, em São Ludgero. No evento, palestras sobre o histórico da irrigação na região, quantidade e qualidade da água, legislação, custo, propriedade produtora de água, métodos de irrigação, a importância da água para as plantas, a análise econômica e eficiência e manejo em sistemas de irrigação. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. A ferramenta Previsão de Geada, desenvolvida pela EPAGRE-CIRAM, é extremamente útil para o produtor rural de Santa Catarina. Quem fala mais sobre essa ferramenta Previsão de Geada é o pesquisador Carlos Salles. Essa ferramenta ela foi desenvolvida num projeto da FINEP, a qual nós participamos, e o objetivo desse projeto era desenvolver ferramentas de previsão para eventos extremos de tempo e clima. E entre esses eventos, a geada foi um que a gente considerou importante em função do nosso estado ser um estado agrícola, né, produtor. A gente considerou bastante importante ter essa ferramenta de previsão. Essa ferramenta está disponível operacionalmente no site aqui do CIRAM, da empresa, né? Vocês podem acessar lá na aba de previsão, tem ali a ferramenta da previsão de geadas, e ela funciona prevendo para as próximas 24 e para as próximas 48 horas a probabilidade da ocorrência de geada nas diferentes regiões do estado, né? Com uma resolução que a gente chama no terreno de 15 por 15 quilômetros, que é do nosso modelo meteorológico de previsão. Como é que esse modelo funciona, né? Vocês vão entrar lá na página, então vocês podem consultar. Você pode olhar, são três opções possíveis, né? Uma opção é ver a ocorrência de geada, que é quando a temperatura de relva ela fica abaixo de zero grau, né? Então, quando a geada é branda, ela fica ali próxima a zero, menos um grau, né? Isso aí normalmente costuma provocar poucos prejuízos para a agricultura. Só alguns tipos de lavoura podem ser prejudicados. Mas a gente tem também a avaliação de outros tipos, né? Uma geada moderada a forte, que seriam temperaturas da relva inferiores a menos 2 graus, já mais culturas são afetadas. E também uma terceira opção, consultar a previsão para 24 e 48 horas de geada forte ou intensa, com temperaturas aí de relva inferiores a menos 6 graus, onde o prejuízo já para algumas culturas é maior. Sim, esse é o diferencial. Ele não apenas prevê geada, né? Seriam dois diferenciais. Como ele prevê a probabilidade da ocorrência de geada, como também ela é classificada nas diferentes categorias de geada, né? Para a agricultura isso aí tem uma utilidade maior, porque para algumas culturas você só dizer, ah, tem chance de gear, mas o agricultor precisa saber, mas essa geada vai ser uma geada forte, vai ser uma geada moderada, é uma geada fraca, vai me afetar, não vai me afetar. Então por isso a gente considera importante fazer essa separação. Esse é o pesquisador da EPAGRE-CIRAM, Carlos Salles, falando sobre a ferramenta Previsão de Geada, que você pode acessar no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br, ou diretamente em ciram.epagre.sc.gov.br. A ferramenta se mostrou extremamente confiável na semana passada, quando fez a previsão correta da formação de geada em praticamente todo o estado de Santa Catarina, inclusive em Florianópolis, onde na terça-feira, 28 de junho, houve formação de geada e a temperatura mínima chegou a 2,6 graus no bairro Itacurubi. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa com Ivan Baldiceira, pesquisador da Ipagre em Chapecó, que traz para o ouvinte, para o produtor rural, algumas recomendações sobre o plantio, baseadas em estudos aí relacionados ao clima. Em abril e maio choveu muito pouco, mas o mês de junho deu uma recuperada boa, chovendo um pouco acima da média. Quais são as recomendações para o produtor quanto ao plantio, Ivan Baldiceira? O que nós tínhamos, né, nos modelos matemáticos para abril, maio, junho, julho, ou seja, a tendência para outono e inverno, né, que afirmávamos lá em abril, final de abril, seria haver estiagem, não está confirmando. Então tem uma alteração aí, como a gente tem falado sempre, que previsão é sempre previsão, né? E na dúvida, na verdade, o agricultor tem que tomar algumas precauções, né? Então, geralmente os meses de inverno, né, são historicamente meses de pouca chuva, né? Mas não pode acontecer também de eventos extremos, né, como a gente está observando nessas últimas chuvas no mês de junho. E aí altera bastante o quadro, né? Bem, por precaução, qual seria a recomendação para o produtor? Bom, por precaução, a gente tem recomendado que nesses meses de inverno, outono e inverno, os agricultores se preocupem bastante com pastagens, né? São pastagens anuais, geralmente aveia, predomina muito aveia preta, mas também tem azevém, né? E plantas de cobertura, então se previnam sempre com pastagens de inverno, que faça uma boa rotação do gado, né, na pastagem, e se previnam também com silagem, né, isso já devia ter sido feito, né, nos meses quentes, na presença do milho, né, já que o milho é uma planta que depende de soma térmica, mas o produtor de leite, principalmente, tem que se precaver com silagem para a complementação do posto, né. Com relação às culturas comerciais de inverno, trigo, triticale, centeio, cevada, o que a gente tem colocado sempre é que o pessoal tua se escapada de geadas tardias, né? É para isso, aqui na região de Chapecó, na região do oeste aqui, o trigo a gente recomenda que o pessoal faça a semeadura de 15 de junho a 10 de julho, para exatamente escapar das geadas tardias. Porque, então, esses eventos extremos, quando ocorrem no início do inverno, como agora, não afetam drasticamente, não afetam de forma prejudicial as culturas comerciais e nem as pastagens. O problema é quando ocorrem mais tarde, né, na saída do inverno. Perfeito. Ivan Baldiceira, alguma outra orientação para o produtor? Bom, com relação a como os meses de inverno, como havia colocado anteriormente, sempre são meses de pouca chuva, exceto quando ocorrem eventos extremos ou alguma questão atípica, né, a gente sempre recomenda, faz questão de recomendar, nesse mês de inverno, o pessoal se preocupe, então, em fazer uma boa rotação do pastoreio, dos animais, trocando de piquetes, né, fazendo um bom piqueteamento, colocar complementação no coxo, para quem tem gado de leite, né? Para quem tem culturas anuais que fazem semeadura na época certa, né? De forma escalonada também, né? Quem tem culturas comerciais. E para quem depende de água na propriedade, tem integração com suínos, integração com aves, né, o mesmo gado de leite, tem bastante animais na propriedade, que tome cuidado, que cuide da questão da água, né? Então, inclusive, a gente recomenda sempre aqui que o pessoal construa cisternas, armazene água, né? Porque o grande problema em estiagem, seja no inverno ou seja no verão, é a falta de água naquelas propriedades que têm uma grande demanda. Isso não vale para todos. E quais são as que têm grande demanda? É aquelas que têm criação intensiva de animais, seja suínos, aves ou mesmo bovino de leite, né? Então essa é uma preocupação que tem que ter. construir cisternas, proteger os mananciais de água, né? Né? Mantendo o local em torno da fonte ali vegetado, né? Se possível 50 metros de diâmetro em torno da fonte, né? Protegido, a fonte protegida e vegetado, né? E, evidentemente, reduzir o desperdício, né? Que é uma luta antiga, principalmente na suinocultura, né? Onde se gasta muita água fazendo a limpeza das... Ivan Baldiceira, pesquisador da Ipagre em Chapecó, agradecemos pela entrevista aqui no Panorama Agrícola. Obrigado pelas suas informações. Tá, ok, eu que agradeço. Obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.